seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira sua foto sorrindo bonitinho. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. E aí? Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas. E a amiga requisitada começou sexta, só vai parar segunda na minha show, no aniversário do Anderson da prefeitura. Aquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Lúcio Cedês. Pra recordar sim, papai. Não tenha vergonha de chorar, é tudo mim. Pois eu sou o seu melhor amigo. Tom, tom. Não tenha receio, eu sei que a vida. Fala assim pra ela. Fala assim, ó. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Um abraço aí, o Ike Batista do Juru. E aí, Carlito? Em maio tá chegando o aniversário do Velha Guarda. Atila Promoções. 30 anos e ele merece. Olha aí. Quando a gente ama, a gente esquece. DJ Tom. DJ Tom Máximo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. E a nega Juju. Sou eu. E aí, nega? Sou eu. Agora tá bom, né, filha? Seu verdadeiro amor sou eu. E a Gis Araújo paga na hora do Jurunas. Organização aí do Joel Araújo. Pode crer. E aí, o Erlo? Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Sou eu. Aquela saudade, hein? Antigo Porto de Marés. E a carroça chega. O seu verdadeiro. Alô! Toca mais uma. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades E o patrão Jessiquinho do Bola de Irituia. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar. Olha o Máximo já falando com o nosso amigo patrão Carlito. Tá chegando o aniversário dele, hein? Tá sendo recreio. A luxuosa carroça da saudade. Príncipe Negro retrô. Lendário. O Rubi Saudade vai fazer a onda. Cineral Digital. E também a participação do Ledson. Vai ser pai de igual, meu irmão. Te liga, Felipe. Na hora de dançar já, né? Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? E a minha Leca, ainda comemorando o seu aniversário. História para os outros vão contar. Mas cadê o digital, hein? Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. E aí, barbudo? Mal de você. Se agora eu estou sozinho, e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. Alô? A quem sofre sou eu. Neguinho da Comaju. Chamar o Márcio Liz pra dar um estoque pra galera que quarta-feira o aniversário do Vero Peso com a Luxuosa. Ele vai estar ao vivo no meio do Pitu. Aí, Márcio Liz! Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Vamos lá, filho. E aí, Marcelinho? Fala, tô! Quarta-feira, rapaz, aniversário do nosso Vero Peso. E claro, quem tinha que estar lá, quem vai estar lá? É a Carroça da Saudade, é Luxuosa! Luxuosa, Carroça da Saudade. Ao vivo no Bom Dia Pará, a partir das 6 da manhã. Fazendo a onda pra todo o estado do Pará, Teiton, Franjinha, nosso parceiro Toninho. Também o Josias, todo mundo convidado a acompanhar de perto. Esse grande show da Carroça da Saudade, vai DJ Tom! E o Carlito só na direção, só na manha! Oh, oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Eu não consigo viver. E aí, Loura? Meu amor vai entender. E aí, Atila? Eu não vivo sem você. Bora fechar a data do aniversário. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. E o aniversário do nosso amigo Alex do Ponte. Do Alex. E vem comemorar hoje aqui na carroça. Eu não posso esquecer. DJ Denise Neri. E aí, Denise? É um. E aí, Petit? Quando a gente fez amor, aquele dia de prazer. Aquele DJ Tu, toca mais uma na carroça. Lúcio CDs. E aí, Petit? Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito, não vou mudar, não vou mudar. E por aqui também com a gente, meu amigo Taro Pedrosa, não vou lá de Salvaterra. E é o cara que faz os textos pra Carroça da Saudade. Você que na verdade, vai ter que me as nossas, aberturas, é tudo ele. Assim. E Dairo! Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Saudações, Tom, meu parceiro Márcio Lins, que eu conheci hoje. Grande Carlito. Vocês estão de parabéns, viu, rapaziada? A gente que é da Ilha de Marajó, a gente tem muito orgulho de chegar e ver esse povo dançando ao som daquilo que vem da Ilha do Marajó. Sou de Salvaterra. Maravilha! Show de bola! Tem marajoara ali, viu, Carlito? Tem marajoara ali, ó. Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari. Parabéns, Carroça da Saudade! Era isso que vocês queriam! Neto, Eduardo que você me e o Mauro e a galera aí do Mococa são aqui, valeu! Na verdade tudo que eu mais quero é saber que você e aí, Mauro? Feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. DJ Misael, ele é sua esposa Denise. Chama aqui, ó. E aí, Misael? Quando eu estou sem graça e triste, meu amigo Gicílio, porque você, olha a Rosângela também. Um abraço. Você chega, muda tudo. E a Daniela, dizer que me... E aí, Lorena? Faço tudo que você me pede. Às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Meu amigo Josiel da banda MC, que está aqui com a gente. Faço tudo, fechado com o homem do alô. Tudo pra te ver feliz. Já já tem um sucesso. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Alô! Esta é a luxuosa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará. Demais. Vital, Redentor. Forte abraço. Eu tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. E a galera da Gisa Araújo paga na hora. Do Juru, da organização aí do Joelson Araújo. Gostoso é gostar de você. Lançamento do candidato vereador Viva, Viva do Acará. Te quero demais. Gostei, gostei. Minha vida não tinha sentido algum para si. Perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Dom Máximo. Anjo bom que apareceu na minha vida. Fala pra ela, vai. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. É isso aí. Que amanhã é nossa segunda-feira, é na Via Show. E claro, você não pode perder de jeito nenhum. A Luxuosa, lá pela vila, lá pela Via Show. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente, um abraço aí a Michelene, a Paula e a Alcilene, Maurício. Alô, Juju. Minha vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Kekê. E aí, Kekê? Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim. Me trouxeram o Natan da MM Gelo. Procurar esquecer. Amigo Rênio aí do Porto e o seu amigo particular Nariz. Viver a vida, viver dançando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver dançando, ser muito feliz te amando. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. Agora é mais luxuoso em suas apresentações. Rapaz, o Neguinho da Copa Júnior tá desesperada, cara. Um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Patrão Rino! Oh. Da Cobajú, isso aqui com a gente. Um pouco de mim, procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz, te amando. preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Se tem mata e tubarão, né? Onde foi que errei? Velha guarda da saudade, DJ Tubarão. Esse cara que fez parte junto comigo aqui na carroça. Na verdade, começou aqui a nossa história. E hoje ele está aqui passeando com a gente. Aí, Tubarão! Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver. E agora a gente vai fazer. Você, eu não consigo. Já pode falar? Viver sem você, eu não consigo. De amor, eu vou me dividir. Já anunciando que o DJ Tubarão agora é Rubi. Eu sem você é. Não consigo viver sem você. Eu não consigo. Alô! Lúcio Cedês. A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Tom Máximo. Que não vem. Tom Máximo. Durante esse tempo pintou outro amor. Já já tem Josias. Confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. E aí? Faz uma cerveja e dois copos para mim. Vamos nessa! Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Bora, Frangília! O corpo a corpo! Estou tendo certeza que ela já vai chegar. E aí? Eu tenho muito medo de chorar. De abril, tudo confirmado. Carroça, Asas Livre e Banda 007. A noite já vai. Lá da Via Show. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. A vida agora tava tranquilo, né? Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu quero! Quero lhe falar do meu amor. Mais uma vez, vai. Quero lhe falar do meu amor. Mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor. Eu não escutei. Quero lhe falar do meu amor. Esse amor que eu guardo há tanto tempo. Apaixonado e forte como um vento. E levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu estava certo. Que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume. E tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rastei a leva os seus. Olá do Cajibir, deixa aqui. Os abraços, eu abraço. Seu calor. Alô, Fabinho. Eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do e meu. E essa gente, Mariana. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Alô! Quero lhe falar do meu amor. Tom Máximo. Que digam, que comentem o que querem, que nos julguem a dizer. Esse amor é uma besteira, o que nos tire do peito, coração. É inútil impedir-nos este amor. Que gritem, que publiquem na imprensa, que sofremos de demência e nos coloquem na cabeça. Estão querendo parar-nos sem razão. O Lázaro! Querem sim. Está aqui com a gente, valeu! Tu e eu seremos protagonistas. E aí, cabeludo? Sem que ninguém nos dirija. Nosso amor não é uma novela, não é uma novela. Este amor corre em minhas veias. Não, não, não, não é uma novela. Este amor corre em minhas veias. Eu sinto aqui no peito, eu sinto em minha alma. Não aceito que dirijam essa história de nós dois. Vitrola, Vitrola, sucesso. Faço refém, eu te prendo no meu coração. Tom Máximo. Um beijo ardente aquece a nós. A carroça da saudade, a nobreza. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. Saquinho DJ Tubarão. Do amor. E claro, já logo anunciando em primeira mão, o homem agora no Rubi Saudade. Ao lendário, lendário Rubi Saudade, desculpa. Então ele está aqui. Aí, Tubarão. Não vai lagrimar aqui, ouviu? Sabe que aqui começou a história. Meu anjo vem. Vem. Doido. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Prossiga, mamãe. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Valeu, Tubarão. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. E aí, vamos nessa. Sei tudo vai e passa, eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Aí, DJ Du, solta som. De Maré. Você diz que não precisa me ver sonhando tanto. Que vivo a fazer demais por você. A carroça! Que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim. De coração, não diga, não precisa. Ha, ha, ha. Tem que ser assim. Esse é o meu coração, não diga, não precisa. Ha, ha, ha. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Meu amigo DJ Valmix. Um abraço pra você, ouviu, Valmix? Eu digo que é preciso. Você é velha guarda. A gente se amar coração. Não diga, não precisa. Ah, ah, ah. Tem que ser assim. É seu meu coração. Não diga, não precisa. Ah, ah, ah. Júnior e Neto, sucesso. Está chegando. Dia 13 de abril, sábado, Mavia Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas. E ninguém paga até as 22 horas. Cerveja, 3 por 10 reais até as 22 horas. Ingresso 10 reais a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa. Olha o caqueado aí, Juruna! Zé Dias, se aqui comigo, um abraço aqui do Tom. Aí, Zé Dias, você é velha guarda das aparelhagens do Jurunas. Olha, Zé Dias. E acabando aqui, vamos lá pro Caribe. É maluco. Compadre, deixa cheirão na orelha. Messi, o fato é sapa café. Ai, é lutão, caixa cheia. Peguei tu bem, mas ai, passa. Um grande amigo, um grande seguidor da Carroça da Saudade. Um cara que na verdade, quando eu tocava essas músicas aqui, ele sempre, sempre, sempre me ligava todos os dias. E hoje, quando eu acordei à tarde, recebi uma triste notícia, que ele tinha ido se encontrar com o Papai do Céu. O nosso grande eterno, nosso grande amigo Ronaldão. Um cara que, por onde ele passava, por onde ele passava, fazia amizade e fazia alegria de muita gente. Tá ok? Então, hoje, peço até desculpa do jeito que hoje o Tom tá tocando desse jeito, mas ainda não caiu a ficha. E muitos que estão aqui conheciam ele e sabem muito bem o caráter e a humildade que ele tinha com as pessoas. E também, amigão, e quando tocava uma lambada, você olhava aquele negão no meio do salão, dançando e se divertindo. Ronaldão, pra ti aí, meu filho! Rindo, Vem mexendo com meu corpo dessa maneira. Remexo até o eixo da terra inteira. Balanço de voo alto e devagar. Já vem com meu e por sinal, tô ontem. Por sinal, ontem até brinquei com o Ronaldão. Ontem lá no Ponte Show. Mas eu falei assim pra ele: tô sentindo o Ronaldão meio triste. Essa brincadeira que a gente sempre faz aqui na Carroça da Saudade, né, meu irmão? E o Ronaldão, onde ele estiver, eu sei que ele está no melhor lugar, ao lado do Papai do Céu. Tá olhando por nós. Grande Ronaldão, grandão. Como ele gostava de ser chamado. Já brincava com ele e falava assim mesmo pra ele, assim, ó. Ronaldão, não! Virando o mundo. Grande Ronaldão, irmão. Chamegando bem na terra dessa mar. Pisando terra firme a debochar. Amando e gingando, nega faceira. Virando o mundo bravo com seu olhar. Chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar. Brazocando aqui, brazocando lá. Mundo inteiro a conquistar. Chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar. Brazocando aqui, brazocando lá. Mundo inteiro a conquistar. Chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá. No chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá. Mundo inteiro a conquistar. Vem pra cá, dança. Vem moçada, dança. E tô me esquecendo que quarta-feira tem a nossa luxuosa lá no Vendo Peso, viu, gente? Quarta-feira, a partir de 6 da manhã, a carroça já faz o espetáculo lá no Vendo Peso. E um detalhe, desconvido os seguidores, até porque a nossa peça vai até 6 da tarde lá no Vendo Peso, viu? Aniversário do Vendo Peso, 392 anos do Vendo Peso. E claro, a carroça vai estar por lá fazendo uma super peça bacana. Começa às 6 da manhã, com a transmissão aí da TV Liberal, no programa Bom Dia Pará, meu irmão. Alô, Márcio Guiz! Alô, Márcio! Vamos lá! Remexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Tem mocia de matar. Remexendo aqui, chamegando lá. Mundo bom a procurar. Remexendo a terra, mexendo o mar. Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Vamos tocar agora um pouquinho, mas tem que ser esse pouquinho desse jeito aqui, ó. Agarradinho. Isso assim, vai. Um toque, um desejo, um sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Daniel Cardoso. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Bora, meu compadre. Mas já cansei. Vem agarradinho, vai. Feri o meu coração. Na época. Ontem mais que hoje. Te quis com paixão. Eu fito seus olhos lindos. Vamos nessa! Que muito amei. Doces momentos eu empolguei. E aí, Tota? Horas muito mais. Um abraço. Ela fita então os meus. E estou preso então como ninguém. Joga com a vida. Bora te matar. Não tem. Agora gostei da. Foi só um sonho. Saiu-me das mãos. Maguari. 13 horas e 8 minutinhos. O ar-condicionado pipocando. E ouvindo esse som no DVD da televisão. Você mesma fez o último lance. batata frita, com picanha em mim como um e meio litro de açaí. Um pouco, nenhuma só vez. És tal como o frio que apaga o raio. Aí, meu camarada. Dose de veneno sem coração. E ao achar vou tirar te inteirinha do meu coração. Tá aí, meu camarada. Hoje já cansei. Feri o meu coração. Ontem mais que hoje eu sei. Te quis compaixão. Te quis compaixão. Do time do Sal, um abraço. Vire meu coração. Vire meu coração. Minha musa DJ Agatha tá por ali. Hoje ela veio dar o ar de sua graça. Escutar uma saudade agradável. DJ Agatha, a mulher que detona no bregás. Liz Osiel, Agatha na área. Cola da roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. No peito uma palavra mais. Então chega de trás, volta pra mim. E aquela história? Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Água da saudade, né? Só sei do jeito que está. Olha o maluquinho. Vai morrer. Volta pra mim. Tudo. Tudo que eu disse é mentira. Não vale, sei lá. Coisas que a gente se esquece. Se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale, sei lá. Coisas que a gente se esquece. Se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só amigo Duda. Diz aí, Duda. Volta pra mim. É mais linda a vida se existe amor. Uhul! Tem mais cor na paisagem se existe amor. Eu falei bem agarradinho. É bonito envolver-se por inteiro com alguém. Com amor. E as meninas sem tristeza. Por amor. É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. É melhor perdoar e estender a mão, amor. Minha amiga Paula. É melhor. Olha o que que eu. outra mania, né? É melhor. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil Chilo. Vencer. Aí, a primeira dama, um abraço. Com amor você pode ganhar. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado querendo saber de você. Se existe outro alguém. Claro que existe. Se conseguiu ser feliz. Tem amor que existe três pessoas. Ou se ainda pensa em mim. Ao mesmo tempo, né? Hoje acordei com saudade, pensei. Tem mulher que tá dançando com o cara, mas tá olhando pra outra mesa. Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Cala a boca, cagoeira. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Ela olha e fala: não dá pra te esquecer. Eu sei que nós combinamos que te... Meu amigo Scooby do Sal, um abraço pra você. E dar um tempo seria... Meu amigo Lobadinho do Sal, um abraço. Aí Neguinho da Comaju também. E o Perito. Coisa incomum. DJ Jari. Era melhor cada um. Lá do Rubi. Ele também, o Américo. E tá chegando o lendário. Seu sonho separado. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. E DJ Valdo Equatorial. Não dá pra te esquecer. Fala! Só eu sei a falta que você me faz. E o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz. E o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Monique, Jairinho. Faz um bocado de tempo que a gente já não se viu. Ei, Jairinho, cadê a Monique? Eu preocupado querendo saber de você. Ela não veio? Será que hoje tem reunião? Se existiu alguém, você conseguiu ser feliz. Se me esqueceu. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Minha amiga Amélia, convidar pra... Olha, ela tá ali só na mutuca. E aí, Amélia, tudo bem? Te abri meu coração. E dizer... O Andrei da Premier Arte tá na área. Um abraço. Não dá pra te esquecer. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. E aí, Leste? O homem que tá promovendo, junto com o Márcio Lins. E ele tá ali só na manhã, né, Leste? Abraço do Tom! Mas parecem coisas lá do céu. Mas cadê o digital, hein? Quando você for, já pegou uma pizza? Até vou saber. vi. Cadê a Natália Viega? Não esqueça. Quem tá aí? Dos livros de cordel. A Rani Ribeiro tá aí? E o artesanato. Rani Ribeiro. Do meu Recife. Você tem um sangue. Mas parece. Já já. Aquele bife com arroz. Céu. Em toda a cidade. O casal Alex quando e a Rubi. Verdade. São aqui. Ah, como tem moça. E a velha Olinda. Que coisa mais linda. Como tem moça. Esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife posso machucar o coração? São na terra um pedaço do céu. Deixa eu tocar mais uma. Mulher agora que deu uma talagada numa cerveja, aí ela lembrou. Não me olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Será? Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Amo você. Fala comigo, fala. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo do que der. E a galera lá de Bagre tá aqui com a gente. Sempre te amei. Do começo. Tudo do Guamá. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. E aí, Natan? Fala comigo. Quebra esse gelo. Natan, seu grande amor. Beijo. Com você eu vou fundo do que der. Que vier. Carroça da Saudade. O show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente.